Sendo a mesma noite, boa noite. Acione identificação. Autorizada a chegada à mar e desça para o nível de voo 070. Passarela 2224 na escuta? Passarela 2224 na sua escuta. 2224, passou o vetor para o sequenciamento, esquerda para o 065, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 065, passarela 2224. Confirme. O azul 4107 cruzando agora o nível 150. 64107, desça para o nível de voo 050. Desça no nível de voo 050, azul 4107. Autorizado a decolagem da 10, vento 190099. Decolagem, voo 934. Passarela 2224, vai flutuar desde a esquerda? Negativo, está claro, na posição. Sim, direita proa 065, passarela 2224. Mantena proa 065, já no ideal de descida, passarela 2224. Passarela 2224, desça para o nível de voo 060. Descida para o nível 060, passarela 2224. Which is 713, after the low flight heading to have it 366, descend 2,500 feet, clear final RNAV procedure, report passing to have it 366. 2713, after fellow direct to Sierra Vistor 366, descend to 2,500 feet, clear RNAV procedure, 2713. Passarela 2224, confirme sua velocidade? Está mantendo 240, passarela 2224. Gente, o sinal 62212 reduza para 230 nós, é o número 4 na aproximação. 260, 212, velocidade 230 nós. Controle, voo 934, boa noite. Voo 934, boa noite, contato radar, só para o nível de voo 350 via saída PUC. 350 na PUC, voo 934. Salvador, boa noite, voo 1098, 901950, passando. 1098, acione identificação, autorizada a chegada à área, desce para o nível 080. Mária, até 80, dá pra gente poder voar em casa com a gente mesmo. 098, mantém a chegada, número 5. Sim. Azul 4107, desça para 4000, país ajuste no 017. 4000 no 017, azul 4107. Azul 2713, call Salvador Final Frequency 119.8. 119.8, bye bye. Azul 4107, chame a final Salvador em 119.8. Azul 2713, fly heading Cerrito 366, descend into 2500 CTNH 1018 at Salvador. Roger, direct to Cerrito 366, descend to 2500. Controle muito bom, Azul 4107. Azul 4107, confirme sua indicada. 2509. No 07, mantenha a descida para 4.000 pés, ajuste no 018, prossegue como número 2 na aproximação, tráfego número 1 da companhia, agora na posição de 12 horas, 2.1 milhas, no rumo sudoeste, passando 4.000 para 2.500 pés, uma Fatam 72. Ok, segue como número 2, descendo para 4.000, ajuste no 018, avisou 4.107. Patroa do Cerrado 2368, chama final Salvador em 1.99.8. Serra Victor 368, confirma a frequência com bateria 2224. 1.99.8. 1.99.8, bateria do 2224. Obrigado, procedimento, 4.07. 309.1098. 2224. 2224 da Passaredo, boa noite, show controle Salvador, desça para 4.000 pés, ajuste no 018, para observar Vitor 368. Para informação, você segue como número 3 na informação, posição de 3 horas, 10 milhas, como Nordeste, passando o nível de voo 060 para 2.500 pés, um Embraer 190 da Azul. Gente, Passaredo 2224, alguma velocidade recomendada? Eu tô com 240, reduza para 2209 inicialmente, passaria do 2224. Reduzindo 220, passaria do 2224 e descida para 4.000 pés pro Azul Serra Verde 368. Intercept Spaniel, Romeo 8, Azul 2713. Azul 2713, complete final call tower 118.95. 118.95, bye bye. Bye. Paulo. 6 graus. Soma 098, desça para o nível 060. 060, voo 1098. 3152, desça para o nível de voo 070. 070. Divinina Azul 2713, on the final. Azul 2713, clear to land runway 10. The wind is 110 degrees, 09 or not. Clear to land 2703. Sono 134, Jovem Recife, em 12685. Bom, 809, descendo para 2.500 pés, ajuste no 014, ou 0117 agora, autorizado final da RNAV, reposta passando 366. Reduzindo 180, reporte estabilizado. Passaria do 2224. Azul 4107, tem condição de manter a presente velocidade até o Cerrito 366? Afirmo. Até o 366 para o sequenciamento, Azul 4107. Frente, Azul 4107. O Cerrito 2112, chama final Salvador em 1.99.8. 19.8. Salvador, Oceanair 6212, transfere. Oceanair 6212, Oceanair identificação descendo para 4.000 pés, ajuste 1.0.1.7. Use agora à direita, na proa 030, limite radial 280, Salvador. Observação no minha milha sudoeste da posição servidor 366. Essa é uma navegação para o servidor 366. Direto 366. Controle azul 4107, ingressou final no zero visual. 4107, completa final, procedimento RNAV, turno 1895. 1895, boa noite. Série 2224, controle. Na escuta, prossiga. Tem condições de manter a presente velocidade até o 366 para sequenciamento? Até mais, se necessário. Até o 366, o tráfego que o senhor segue está 7 milhas à frente, um tráfego da Azul Embraer 190, com velocidade compatível do tráfego do senhor. Sem problemas, mantendo 180 até o 366, passarelo 2224. Aeronave da companhia já curtíssima, dona Zé. Gente, aguarda a pista livre, azul 407. 2, desça para 2.500 pés, ajuste no 017. Autorizado o procedimento, Celina. Autorizado o procedimento, confirme sua indicada. Reduza para 1909, daí seguir tráfego da Passaredo, agora posição de 11 horas, 8 milhas. O tráfego já estabilizado na final do procedimento RNAV, passando 3.500 para 2.500 pés. Tráfego já com 180 de ground speed. De redução 1909, fechando R6212. 2.1909. 6. 3.152, reautorizado, nível de voo 060. 060, 3.152. Boa. O azul 4107, autorizado para o uso de sinal zero. O vento é 1190 graus 089. Ok, livre de pouso 990 para azul 4107. Realizado, visão capítulo, passarelo 2224. 224, completa final do procedimento RNAV, se possível mantenha a presente velocidade até o 372 e chama a torre no 1895. 1895, agilizando, passarela 2224. 1098, controle. E solicita que encaminhe a comissária ao ambulatório. Positivo, ela vai ser encaminhada então ao ambulatório. No caso, eu acredito que ela vai precisar realmente de atendimento médico hospitalar. Eu vou consultar, eu vou ver se eu tenho isso aí no transporte dela, ok? Eu sei, semana passada para extrair o transfer 2x2. Ok, então o médico não vai aparecer na borda, né? A informação que a Infero passou é que o médico nesse momento está atendendo um caso grave. Ah, tá, eu já tive outros casos aí em Salvador, eu sei como é que é. Obrigado, tá? A gente vai... Eu vou providenciar o atendimento junto à empresa. Sexta 3152, vou ir na prova do servidor 368, aguardando o servidor 366. 368, aguardando 66, outra 3152. 1098, chame a final Salvador em 1998. 98. A Patango Lima é com bom, que desça para o nível de voo 070 e reduza para 230 nós, número 6 na aproximação. Aqui, descendo até 7 e desce 0 e reduzindo 230 nós, Lima. Confirme sua indicada. Está mantendo a mínima limpa, 200 nós, direita, proa 280, do 366, descendo para 2.500 pés, com 1.087. Gente, o 1098 informa quando possível realizar a redução. Você está seguindo o tráfego da Chanel 7 milhas à frente com 1.60 de ground speed. Sim, gente, eu vou 098. Informaremos quando temos a redução. Está avisado no procedimento, passou 366, 6212 a 8. A 212 tem condições de manter a presente velocidade até próximo do servidor 372? Positivo. Tem até próximo ao 372, completa sinal da Renato, torre 9895. 9895, obrigado. Iniciando a redução, voo 1098. Voo 1098, confirma a velocidade que vai pegar na redução. Confirme, senhora, por gentileza. Tem condições de reduzir para 189? Afirmo, já com, reduzindo para 1809 no momento, até inferior, se necessário. Mantém a 1.80, o tráfego deixa nessa meia, milha, meia dúzia de milhas à frente, mas temos o tráfego da Fran com a passageira, com a comissária acidentada, para não prejudicar nenhum lado nem dúvida. Ok, sem problema, então vai manter 1.80 até o externo, ou gol 1098. Controle? Pronto, liga, 3152. Desça para 2500 pés, ajuste 1017. Está autorizado presente a produção editor 366, autorizado a final do RNAV, pista 10 Salvador. Gente, a 366-2500, autorizado o procedimento da 3152. 3152, então vai seguir o tráfego da Gol 8 milhas à frente, com em redução para 1809 de casa. Tá, redução da 3. No 098, está passando Serra Vitor 366, completa a final do RNAV, torre 9895. Muito grato pela colaboração. Boa noite, senhora. Batão e Lima Eco Golf, complete redução 1809, desça para 2510, está autorizado a final do procedimento RNAV e reporte passando Serra Vitor 366. 2500, reduzindo 1809, para passando a 366, o Lima Eco Golf. Torre Salvador, gol 1098, 02 na final, pista 90. Fechando a aproximação, guarda a utilização de pouso, gol no 098. 098. Graus, 099, o ajuste do altímetro no 0 na 7. de Boa Vista 10, Boa 1098. Torre 1-1-8-9-5. 895, grato. Boa noite, Lima do Golfo. Boa noite. Quando essa nossa escuta no 09. 3152 autorizado pouso pistola 0-21-0-0-0-0-7. Fazendo pouso na pista, o da 3152. Desça para 4.000 pés. Voltando 3152, direito no 211, no solo aos 37. 211, tá 3152. Vou no 0, foi o voo 098, chamo o solo no 211. 211, no 098. Papatango Lima Eco Golf, autorizado com o posto no 0, confirmo o parque. Confiança liberado pouso, após o pouso vai para aerostar. Gente, o vento mais 189089, Lima Cogô. Gente, que pouso, Lima Cogô. Marika Sutra 0, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, American 230. Ângulo Meco Golf, solo 40 direita, 121 decimal 1 no solo. Via 258, desça para 2506, autorizado a final do RNAV e reparticipação do Serra Vitor 366. 2507, autorizado o RNAV, reportamento do Serra Vitor 0 to Porsche 10 to 182. 120 decimal 8, American 230. Porsche American 230, and I'm flight level 40 or flight level 340. We're going to 30, radar contact gravity flight level 340 via Momo departure. Flight level 340 via the Momo departure, American 230. Eu prossigo. Região 01, reporte na África, para pronto para decolagem. Confirma aqui aos pés. 01, confirma aqui aos pés. Gente, autorizado voo local 500 pés com rumo sul, transponder padrão 04 a bordo, no GRAER, confirma sua autonomia por gentileza e tempo de voo. Gente, comandante é o César Ricardo, confirma. Ajuste no momento é o 1097, Guardião 01, reporte pronto para decolar. E, se preferir, pode decolar do pátio do GRAER mesmo. Reporte fora do solo, o vento é 1107 nós, ajuste no Salvador 1097. Serra Vitor 366, Ocean 6258, pista vista. Ocean 6258, chame a torre, 1895. 1895, uma ótima noite. Bom pouso. Obrigado. Dá presente para Itapuã, para o Travesso, Mará, 120, decimal 80. Grato ao meu retorno. Ótima noite, Salvador, Ocean 6258. O vento é 1,10 graus, 0,8 nós. O ajuste do altímetro é 1,097. Atente aí, continuando a aproximação, nosso escutor, chamei a 2,5. American Line 230, contact Recife Center, frequency 126.85. Na conta final. 358, autorizado pouso, piscina 0, retorno no 0 grau 099. Livre pouso, vou chamar 6258. Reporte para ingresso na área. Litoral Sul, pela orla, reportará para ingresso na área da água, guardião 01. Na área do carnaval e após qual a intenção? O guardião vai permanecer em voo por volta de 1 hora, 1 hora e meia no circuito e na sua área de leite. Gente, o guardião 01, o senhor está chegando próximo a outra vez da Pituba, mantém as condições usuais, informa que não há tráfego de conhecimento do controle nas áreas do circuito do carnaval. Caso o senhor queira abandonar as áreas ou subir para uma altitude acima de 1.000 pés, retorne à frequência do controle. Da presente, só tem frequência livre. Grato pelas informações. Estará na sua altitude permanente. Pode agora. Mike Romeu Vito, desça para 2.500 pés, ajuste no 07, autorizado assinado para o procedimento da RNAV, reporte para o número 366. Salvador, boa noite, 3891, desça para 4.000 pés, via chegada a Bonch, após Bonch Programa de Serviço 367. Autorizado que a 4.000 após 3.67, está 3.89. 3.89, somente confirmando, ajuste em Salvador 1017, no 017. 4.017 com 1017, está 3.89, obrigado, Sereno. Rodão Mike Vista, desça para 2500 pés, ajuste no 097, autorizado a final do procedimento terminado. Reporta passando 366, Mike Vista. Reporta passando 366, descendo para 2500 pés, Mike Vista. Afirma Mike Vista, está efetuando algum desvio? Afirmativo, senhorita. A gente reporta ao término, Mike Vista. Reporta lá, Mike Vista. Tá, eu tá, C-84, boa noite. Plus 84, clear to line up and take off runway 10. The wind is 110 degrees 09 knots. We are full line up and take off runway 10, pass 084. Airbus 84, Airbus F58, approach control frequency 120.80. 120.80, we can pass about 084, warning. Pass about 084, warning. Airbus 084, with the contact on departure, climb to level 330. Line up, fly heading to Jamo position, then fly heading Aru. Direct to Jamo, then Aru, Europa 084. Estabilizado, Papa Romeo, Mike Vista. Mike Vista completa a final da RNAV, torre 9895. 295, pista boa. Boa. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike, Mike Victor, final e pista 10. Papa Romeu, Mike, Mike Victor, já chegou avistado, autorizado posição 10, vento 100 graus, número 9. Mike, Mike Victor. Salvador, boa noite, o final é 10, a informação do plano de 10 para 10. Sinai 6074, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada à mar, após disposição ETAP, programa de serviço 366. 7050, via mar, ETAP, serviço 366, Sinai 6074. Boa noite, é o Passaredo 2228 para o pushback acionamento. Eu pouso para o Papa Romeu, Mike, não acredito, eu mais problema na poderia confirmar para o Mike Vitor? Livre pouso, uma centena, 109. Confirma PAT 5. Afirmativo, PAT 5, Mike Vitor. Gente, livre pouso, 109. Ok. 366, para informação, helicóptero da Polícia Militar de Salvador, facial 50, a 700 pés, nas proximidades da Vitor 366, não interferirá na aproximação. Salvador, muito boa noite, gol 970, ponto, desse cara 90 pronto. Ali mantém após o tráfego de pequeno porte, gol 1970. Ali mantém após o tráfego, gol 1970. meu Mike, Mike Vista, direito no 211. É, mudou. Solo 06. No 21, decimal 1, no solo Salvador Mike, Mike Vista. Decolagem 1-0, vento macetando 1-0 nós. Agora copiado, livre decolagem, pista 1-0, gol 1-0. Europa 08, Rest Center 126.5, if enable 125.45. Próximo ponto de espera, pronto, capsula 1-0. Voo 9031, ali mantém pistola 0, aguarde autorização de decolagem imediata. E ali mantém a 1-0, aguarde autorização de decolagem imediata. 9031. Sou 366. Canair 6074, reduz a velocidade para 2009. No presente, o voo Serra Vitor 368, descendo para 4.000 pés, ajustando a 097. 2009, voo Serra Vitor 368, desce para quanto? 4.017. 4.1097, 660, 3.89 no controle. Na escuta, senhorita. Temos que o presente tem condições de voo Serra Vitor 366. Afirmativo. 366, para informação se sai como número 2 na aproximação. Tráfego número 1 acabou de passar o 366 com 1.90 de garantia. Visual com o mesmo, tá? 3891, voando 366, descendo 2.500. Do 6908, completa final do RNAV, turno no 895. 1895, azul 6908, para ativo. Salvador, boa noite, azul 6908, final RNAV 1-0. Gente, 6908, aguarde autorização de pouso. Gente, azul. Radar Tubal 370. O presente foi direto Jamo após Jamo Aracaju. Jamo, Jamo Aracaju, gol 970. Salvador, gol 9031, decolado terceiro da EL. 031, está presente direto Ledo, sinal 360, está sob contato radar. Direto Ledo 360, gol 9031. Salvador, 970. O gol 1170, só confirmando o destino, é Campina Grande, excelente. A saída que a gente tem aqui é Puca Zipá. O senhor segue DCT Campina Grande ou vai para alguma aerovia? Se autorizado, DCT Campina Grande. Sim, na Pro de Jama, aguardando coordenação para Campina Grande, gol no 170. Muito obrigado, 170. 607 passa desse para 2.500 pés, ajuste no 097, sou autorizado a RNAV, estão no 0 de Salvador. 5.00 pés, no 097, autorizado a RNAV, estão no 0, Oxa na M1074. Estabilizado, passou 366, 3891 da TAM. Sorrisão mandou, boa noite, é o passageiro 2228, aguardando o ponto agora. Ciente. Passageiro 2228, mantém ponto de espera, dono zero. Manterá. Obrigado, boa noite, senhor. Azul 6908, direito no 211 no solo Salvador. Direita 211, confirmando manter a linha curta, Alfa Kilo Quatro 3, posição 3 Lima. 9368, 6074. 6074 da Oxané, completa final da RNAV, torre no 895. 895, 6074. Pouso pistão no zero, vento macetão no zero. Autorizado pouso pistão no zero, CAN 3891. No 170, chame Recife na 2085, alternando 2545.